Controle Salvador, boa noite, esse é o SAM 3677, perfil Arbor. SAM 3677, contato radar, submantém o nível de voo 360 via saída Arbor. 60, 77. Fechando a 6943, após selo desse para 2000 pés, QNH 1009, reporta estabilizado na final do procedimento ILS 6 Ferreira, pistola 0. Após selo 2000, conforme está, e permanece estabilizado, 6143. Polo 645, estabilizado a missão. Polo 645, completa a final do procedimento, chame por Salvador frequência no 8.95. 1895. Bom, no 869, chame Centro Recife, frequência no 35, decimal 3, alterna no 28, decimal 8. 35-3288, Guera. Boa. Torres, Salvador, boa noite, bom no 645, externo, embaixo travado. Plano 645, boa noite, ajuste no 0 no 9, avistado, vento no 90 graus, 07 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Autorizado, não no 0, no 645. Possível brilho 3 no Pati, pro gol no 645? Afirma. Obrigado, senhor. Tá ótimo, obrigado. Estacionamento, tá 3629 na 08. 3629, se autorizado, chamou para o táxi. Ah, tá, 3629. 5. Estabilizado o final, 6143. Ana 6143, completa o final do procedimento, chame para o Salvador, frequência no 8.95. 795, boa noite. Boa. Alô, boa noite, o Gol 1645. Certo. Chanel 6143, boa noite, reparte passando externo, baixado e travado, o ajuste no 019. Reportarei o externo, Chanel 6143. Externo, Chanel 6143. Chanel 6143, vento 200 graus, zona 0 nós, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0. É, autorizado pouso, Chanel 6143. Já realiza a pós-graduação do Dr. Táxita 3629-169 agora, Galeão 4 horas. No solo de 47, libera a direita, chame controle solo em 121 no decimal 9. 219, levando a direita, boa noite. Boa noite. Resposta do Galo Direito do Sucrete, o pushback estará com a mais do táxi. Push and start calling you for taxi, level 10, connection up, level 0, T2. Boa noite, solo Salvador, o Chanel 6143, livrando na Foxtrot. 6143, autorizado táxi Alfa, reportando da TAP 6, Juliette. Alfa, reportarinha de Juliette, o Chanel 6143. Comando da Juliette, 161-3. É 143, ingresso Juliette para o seu 01. Juliette para o 01-143. São 3629, autorizado a alinhar e decolar. Isso no 0, vento 1, 80 graus ou no 09. A linha decola no 0, tá 3629. Salvador, Portugal 0, Tetra Resistance. Atividade status da Menempo, Tetra Índia. Rondo Portugal, Leiland 0, Contact the Tower, 18-95-48-1019, Portugal 022. Ok, via Menempo, India, 20.1-810, and Tower 118-95, with QNH-1019, Portugal 022. São 3629, decolado 52, chame controle Salvador em 120.8, Mongol. 1208, está 3629, uma boa noite. Controle Salvador, está 3629, passa 2000 para o 360, daí o Mótica. São 3629, contato radar, submantenha o nível de voo 360, via saída da El. Ok, via saída da Elta, 3629. Solicita para o Edmonte, vai dar 3629. Foi Leda 3629. Foi Leda 3629. 7. Boa noite, TAM 3897, informação Lima, autorização para Guarulhos. TAM 3897, autorizado Guarulhos, o nível 320, decola pista 10, a curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, via piso 10, Taubaté. Condor Salvador, Pera 1208, Transponder 5034. Seu nível 320, autorizado para Guarulhos, decolagem na 10, curva direita da El, Leda Mótima, controle 1208, Transponder 5034, aerovia Pesulu 10 até Taubaté, senhor. Então, 3897. 3897, protegimento agora é de São Bruno, pushback, saramento. Demora pronto. Wind 200 degrees, edge 10 knots. Primeira 29 chama Centro Recife. Frequência 251, alterno 3395. 3395. Portugal 022, airborne at 00, call departure control on 121.08. Correct, 120.8. 08022, Deus obrigado, até a próxima. Portugal 022, climb to flight level 350, Momo Departure, Radar Surveillance. Passa level 3506, Momo Departure, Portugal 022. Autorizado Galeão, nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Irume, viata November 857. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 50 no 4. Ok, 360 para o Galeão. Ah, pista no 0, opera November 857. Bael, Leda, Irume. Pista no 0, curva direita. Controle de saída 1208 e transponder 50 no 4. Nossa posição é a 4. É 201, o estudante está correto, está pronto para o feedback de treinamento. Chamarei, né, 201. Salvador, boa noite, o gol 1645, solicita o 400 Vitória, pronto para a cópia. 1645, tem um pré-autorizado 360, copia e aguarda a coordenação. Aguarda a coordenação, por gentileza. Gente, 1645. Grato. Departure Portugal, 022, request to direct to position below. Mantém Momo Departure em stand-by. Ah, mantém Momo stand-by. Pronto, cópia. Pronto, cópia, boa noite, 45. Autorizado Vitória, nível 400, decola a pista 10, a curva à direita na saída da El, Leda Pidev, via Upper Wish 50. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5046. Autorizado Vitória, nível 400, decola a pista 10, curva à direita, saída da El, Leda Pidev. Prossegue depois no uniforme risco 50, conforme a hora. O controle 120 decimal 8 transponder 5046. 5, outra janela correta, pronto para o seu adicionamento. Chamará quando pronto. O voo 1645. Portugal 022, contact Recife Center, frequency 126.85. It's a neighbor 125.45. Okay, 126.85 Recife, if a neighbor 125.45, Portugal 022, uma boa noite e até a próxima. Até mais. Salvador, boa noite, gol 1236, gente da Lima para a cópia. Dois, três, vem agora, copia, por gentileza. Na escuta, previsto bom frutinho. Afirma, bom frutinho. Obrigado. Para fazer questionamento, hoje, né? 201. Canal 601, estou autorizado. Se tiver questionamento, estou pronto para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi. Canal 601. Bom, 236, ponto cópia. 236. Autorizado, Fortaleza, nível 370. Decola Pessoa 0, a curva à esquerda na saída Momo Frotti. Via Upezulu 19, após Bangu, Abucu e prossegue conforme a rota. Controle Salvador opera. 120.8, transponder 5047. Pisado Fortaleza 370, no zero esquerda, Momo Frotia, Upezulu 19, Bangu, Abucu, após conforme. 208.5047, agora no 236. Bom, 236, o contingente está correto. Estamos prontos para o pushback de treinamento. 36, grato. Colocou 236, GIT 3, pushback acionado. 36, aguardo pushback acionamento. Aguardar, Gono 236. Para o táxi, o senhor é 6201, no concurso. 145 POB, 145, 3 horas de autonomia, 3 horas de distância, alterna Guarulhos. 6201, estou autorizado táxi à Índia, ponto 0, pistola 0, chame Torre Salvador em 118.95, ajuste altímetro no 019. 118.95, chama na ponta de espera, chame 6201. 1236, observa o táxi do Airbus da Avianca, pode mesmo passar a retaguarda, estou autorizado, se estiver extremamente, mano pronto para o táxi. Chamará para o táxi, 123. São 3897, autorizado para o pushback, extremamente chamo pronto para o táxi. Chamará para o táxi, 3897. Alô, Salvador, muito boa noite, eu chamo a 6259 para Lima, autorização para Guarulhos, nível 380. 6259, está autorizado Guarulhos, no nível 360, decola pista 10, a curva à direita na saída da El Leda Motiva, via pista 10, Taubaté. Controle Salvador, altera 120318, transponder 5042. 6259, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, decola pista 10, com curva à direita, saída da El, transição Motiva, o controle 120.8 e o transponder 5042, do chinelo 6259. 6259, o treinamento está correto, são prontos para o feedback de saneamento. Sim, 6259. Com 1645, estamos prontos para o pushback de saneamento, portão 2. 6945, aguarde o pushback, acionamento. Sim, aguardando para o pushback, gol na 645. Salvador, gol no 236, táxi POB 171, 3 horas e 40, São Luís. 236, autorizado táxi em Índia, considera a pista 10, chame Torre Salvador em 118.95, ajuste altímetro no 019. Autorizador táxi Índia, ponto espera no 0285 no 019, gol no 236, bom serviço. Obrigada, bom voo. Para o táxi 3897, fielmente 206. A gente poderia confirmar a alternativa autonomia? Autonomia de 4 horas e 4 minutos, alterna confirma. Estou autorizado o táxi via Pátio Uno, táxi Índia, onde espera pista no 0, chame em Torre Salvador em 118.95, ajuste altímetro no 019. Pátio Índia, ponto de espera 3297. Bom, no 645, após a passagem 22 da TAM, estou autorizado. Pushback finalmente, mano pronto para o táxi. Após a passagem do Airbus da TAM, está autorizado o gol na 645. Oi, Salvador, boa noite, Bono 236, ponto espera no 0, pronto. Bono 236, boa noite, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Ali, mantenha no 0, Bono 236. Tener 6201, decolagem 22, chame controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Salvador 208, Camaral, Tener 6201, obrigada, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Tener 6201, decolagem da El Lida, passando 1500. 201, no contato radar na decolagem, voe no rumo de Leda, Salvador 360, vigilante. Voando direto Leda para o 360, Tener 6201. Bono 236, vento 190 graus, 07 nós, decolagem autorizada, pista 10. Autorizada, decolagem 10, 236, desse ano. Torre 3897, após a rolagem do 737 da Gol, autorizada alinhar e manter, pista 10. E ali manteram no 0, 3897. Uno 236, decolada 25, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Noite, vovô. Triângulo 236, contato radar na decolagem. Do nível de voo 370 via Momo, teve que ser vigilante. 370 via Momo, 936. 3897, vento 1180 graus, 109, decolagem autorizada, pista 10. Decolagem 10, 3897. O Gol 1645, estamos prontos para o táxi, com 139 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Galeão. 5, está autorizado o táxi via Índia, ponte espera pista no 0, chame em Salvador e 1 no 8 decimal 95, ajuste altímetro no 0, 19. Ajuste no 0, 19, ponte de espera, torre 2900, o Gol 1645. São 3897, decolar 227, chame controle Salvador em 1 20 decimal 8, bom voo. 208, controle Salvador, muito grato. São 3897, boa noite. Muito boa noite, Altana 3897, está cruzando 1500 na Dael, Leda, Motiva. 3897, contato radar na decolagem, voe no rumo de Leda, sobre o 320, sempre tem vigilância. Leda 320, TAN 3897, muito grato. Torre, boa noite. O Gol no 645, ponto de espera da pista no 0, pronto. Gol no 645, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Autorizado a alinhar e manter pista no 0. Gol no 645. Paulo Salvador, é o Oceaner 6259 para congestionamento na posição número 1. Oceaner 6259, autorizado para estiver congestionamento, um pronto para o táxi. Nível congestionamento, chama para o táxi, 6259. Mono 645, decolagem autorizada, pista no 0, vento 190 graus, 08 nós. Decolagem autorizada, Gol no 645, capiteiro no 0. Sename 201, chama Centro Recife, frequência no 251, alterna no 33 decimal 95. 251, alterna 3395 Recife, Sename 201, boa noite. Tomei 45, decolando aos 30, chame controle Salvador em 120, 218. 208, voo no 6400. Estrutura aqui, a bomba está 4 mil pés, 909 a gente. 705. Controle, boa noite, voo no 6400. 645, contato radar na decolagem. Voa no rumo de Leda, Sobel 400, tem que ser vigilante. Rumo de Leda, 400, vigilante, voa no 6400. No 236, chama Centro Recife, frequência no 2685, alterno 2545. Vou no 236. ...6259 com 134 a bordo, autonomia de 5 horas, alterna Galeão. Autorizado táxi via Bate 1, taxi Índia, Pantera, pista 10, chame Torre Salvador em 118.95, voz de estreitamento 1019, Pantera 6259. Com 1019, autorizado táxi. E a Índia para o ponto de da cabeceira 10, Lato 2295, Oxenel 6259, boa noite. Bruno 236? Salvador, muito boa noite, hoje é 6259, ponto espera que a cabeceira está pronta para decolagem. Chané 6259, boa noite, Autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 220 graus, 06 nós. Diga a linha, decolar, cabeceira no zero, 8 Voo no 645, chama Centro Recife. Frequência 1251, alterna 13395. Chamará Recife 1251-3395. Voo no 645. Salvador Ground, American 230. American 220, Salvador Ground. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 11. It's clear to report from apron 11. Okay, report when entering apron 1. Confirm your destination, apron 1. Apron 1, gate 11. Roger, start your tow on apron 3. Call me to enter apron 1. Okay, call before entering apron 1, American 230. Controle Salvador em 120.8, mau voo. Controle Salvador 108, chanel 6259, boa noite.